Já estamos de volta aqui na melhor Mar Vermelha FM 104,9. Com você em todos os lugares. Mar Vermelho FM 104,9. A rádio que é fechamento com você. Sempre ao seu lado. Rádio Comunitária Mar Vermelho FM 104,9. Fim de semana, se joga na melhor. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça sua rádio preferida quando e onde quiser. É leve, é grátis. É o app da Rádio Mar Vermelho FM. 2:11. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Atenção, emissoras parceiras em todo o país. Em 5 segundos, programa Domingão Musical no ar. A partir de agora, está no ar, programa Domingão Musical. Com muita música, informação e a sua participação. Aumente o volume e fique ligado. A melhor parte do seu domingo é aqui, Domingão Musical. No comando tem ele, Elton Lucas. Domingão Musical tem muita música. Aham. Alegria e diversão. Muita diversão. Um programa de sucesso. Sempre. No seu rádio e no coração. Vamos juntos. Vem cantar, vem ouvir sua rádio, vem comemorar. Elton Lucas está no ar. Vou por cá, bebê. Elton Lucas, pra ficar com você. Aqui você ouve sua canção. Aham. Lembrar a sua paixão. Bora reviver o passado, bora. Que você ganha bem. Vem sim. Aqui você tem mais calor e animação. Simbora. Muito bem, meus queridos, estamos no ar, ao vivo, nesse nosso Domingão de Carnaval. É um Domingão de muita folia pra você no seu rádio. Eu quero que você, a partir de agora, participe junto com a gente em todo o Brasil. DDD 88 99316-6333, repetindo. DDD 88 99316-6333. É o WhatsApp mais bombado do Brasil. É o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Estamos no ar nesse nosso domingão maravilhoso, domingão especial de carnaval. Você em todo o Brasil caindo na folia, já acompanhando a gente. Que maravilha, né? Bom demais ter a sua companhia nesse nosso domingão maravilhoso. Você aí que tá acompanhando o carnaval que tá acontecendo aí em Recife, carnaval de Salvador, carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo, né? São diversos, né? Diversas regiões do Brasil. Nós temos aí a realização do carnaval, né? Do tradicional carnaval. Tem, por exemplo, também o carnaval do Rio Grande do Norte também, né? Que é muito famoso o carnaval do Rio Grande do Norte. Enfim, né? São diversas localizações para você aproveitar a folia. E eu quero que você esteja tendo uma folia tranquila, um carnaval tranquilo, junto com a família. Espero de verdade que tudo esteja dando certo e, é claro, desejar um carnaval de paz para todos nós, né? Enfim, estamos no ar e eu quero que você participe e que você faça essa folia com a gente. Eita, Leque, já tá no clima, né? Então bora simbora. Estamos no ar, Brasil. Sejam bem-vindos. A maior audiência do rádio. Eu tô chegando nesse domingão da folia. Bora simbora. Começou, Brasil. Com cabelo penteado no meu carro é vendido. E eu vou, eu vou, eu vou bem. Os maiores artistas passam por aqui no Domingão Musical. Sabe quando você pega um coração pra consertar e ainda consegue fazer mais caco dos cacos, estragar mais o estrago? Cê conseguiu fazer, ainda pergunta o que é que tem de errado. Não é possível que cê não entendeu ainda. Muito pior do que você ser um traíra é falar de uma verdade com mentiras. Sua cara nem arde olhando pra minha. Não sei pra que fazer tanto malabarismo. Cê tá gastando seus argumentos à toa. Você não errou só uma vez comigo. Você errou todas. Não sei pra que fazer tanto malabarismo. Cê tá gastando seus argumentos à toa. Não vou te perdoar, isso aqui não é circo. Some com as suas coisas. Não é possível que cê não entendeu ainda. Muito pior do que você ser um traíra é falar de uma verdade com mentiras. Sua cara nem arde olhando pra minha. Não sei pra que fazer tanto malabarismo. Cê tá gastando seus argumentos à toa. Você não errou só uma vez comigo. Você errou todas. Não sei pra que fazer tanto malabarismo. Cê tá gastando seus argumentos à toa. Não vou te perdoar, isso aqui não é. Do seu domingo é aqui, Domingão Musical. Ela era uma menina quietinha e tão faceira. Vivia sempre em casa, em plena sexta-feira. Cê vacilou bonito, levou na brincadeira. Agora instalou na o plugue da bagaceira. Agora aguenta.